Ninguém ouviu o soluçar de dor no campo do Brasil. O lamento triste sempre ecoou. Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá. Está no ar, Moqueca de Siri. Eu, Conrad Rose, Hugo Siri, trago este brinquedo estupefaciente através da música desde 2006. Hoje vamos nos deliciar com a obra de um dos maiores poetas da música brasileira, Paulo César Pinheiro. 2 horas com composições desse monstro. Canto das Três Raças, um libercanto para maiores, e agora com Marcelo Ruiz. Adiantou e de guerra. a gente merece ser feliz. Viva Lins com PC Pinheiro. E acorda a fantástica de Hamilton de Holanda. Moqueca de Siri pra Paulo César Pinheiro. Apesar de toda mágoa, vale a pena toda luta para ser feliz. Tudo que eu quis foi seguir a mesma diretriz, confiando e acreditando que na vida pode ser feliz. É preciso crer no coração, porque senão não tem razão de se viver. Eu quero ver nascer um tempo bom. Meu peito diz, coração da gente é igual país. Não deu certo uma mudança, você muda de esperança, porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Valeu. Seu coração do sou do mangue também. Eu sou Magalhães, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte. Eu sou Magalhães, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte. O leão do norte. O leão do norte. Sou uma cambira de Joaquim Cardoso, de pipi no meio do canavial. Na noite dos tambores silenciosos, sou a calunga revelando o carnaval. Sou a folia que desce lá de Olinda, homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatã. Eu sou Mamelo, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte. Eu sou Mamelo, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte. Eu sou Mamelo, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte. Eu sou Mamelo, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte. Thank you. acordeon. E o quinteto violado com cinco quermetos, pra ficar tudo certo, pra ser tudo bom. Duvido nada que na hora chegue gordurinha. E o pandeiro de jaco só pelo salão. Deus o diabo bate em palma quando chega ele. A luz Gonzaga é o Lu, é o rei do baião. Baião, baião. Festa sempre no forró do sertão. Deus e o diabo na dança do baião. Dando colher de chá, se eu não tive colher, vou deitar e rolar. Você já entrou na de voltar. Agora fica na tua, que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você, olerê, olará. Você me pegar. Madrugada fria de estranho sonho, acordou João. Cachorro latia, João abriu a porta, o sonho existia. Que João fugisse, que João partisse, que João sumisse do mundo. De nem Deus achar. Lerê. Manhã noiteira de força, viagem, leve em dianteiro, um dia de vantagem. Folha de palmeira paga passagem, o chão na palma da mão, o chão, o chão, manhã redonda de pedras altas, cruzou fronteira da servidão. Olerê, quero ver. Olerê. Primeiro quartinho rolou. Libercanto para maiores, canto das três raças. A mesma música com Marcelo Ruiz, Ivan Lins com Hamilton de Holanda nas cordas. A Gente Merece Ser Feliz, Elba Ramalho, Lenine, Leão do Norte, Joyce Moreno, Deus e o Diabo na Dança do Baião, de Paulo César Pinheiro e Joyce Moreno. Baden Powell, Quaquará Quaquá, Vou Deitar e Rolar, de PC Pinheiro com Baden Powell. E no fundo estamos ouvindo Matita Pere, Tom Jobim e Paulo César Pinheiro. Esse programa é pra ele. Segundo quartinho vai começar com Elis Regina com Calbi Peixoto. Presta atenção. Ainda tem João Nogueira, Wilson das Neves. E muita gente boa mesmo. Dona Ivone, Tereza Cristina, Alcione, Tom Jobim, Vivo Maestro e Pixinguinha também, pô. E por maus caminhos de toda sorte, buscando a vida, encontrando a morte, pela meia rosa do quadrante norte, João, João. Um tal de Chico chamado Antônio, num cavalo baio, que era um burro velho, que na Barra Fria, já cruzado o rio, lá vinha Matias, cujo nome é Pedro, aliás Horácio, vulgo Simão, lá um chamado Tião, chamado João. Recebendo aviso, entortou caminho de nor-nordeste pra norte-norte, na meia-vida de adiadas mortes, um estranho chamado João. O clarão das águas no deserto negro, a perder mais nada, corajoso medo lá, quero ver você. Por sete caminhos, 70 sortes, 700 vidas e 7000 mortes, esse um, João, João. E deu dia claro, e deu noite escura, e deu meia-noite no coração. Este é o programa Muqueca de Siri. Passa sete serra, passa cana brava, no brejo das almas tudo terminava, no caminho velho onde a lama trava lá, no todo fim é bom, uma vez João. No jardim das rosas de sonho e medo, no clarão das águas, no deserto negro lá. Quero ver você, lerê, lará. Você me pegar. Bolero de Satã. Será de José, que ficou sem tostão, que perdeu sua fé, que não tem mais prazer, que deixou de brigar, que rendeu-se ao poder, que não quer protestar, sua raiva murchou, não tem gana mais não, a esperança acabou. e agora Drummond, e agora Drummond, e agora Drummond. Está sem trabalho, está sem dinheiro, está sem amigo e sem paradeiro. Só vê desespero, miséria e abandono. Os mesmos senhores na terra sem dono. Não veio a mudança, sonhar foi em vão. José já se cansa. E agora Drummond? E agora Drummond? E agora Drummond? Se você voltasse, se você escrevesse, se você contasse que sofrer é esse, se você existisse, se denunciasse, se José pudesse ver a sua face. Mas você foi embora, que tristeza então, pra José que chora. E agora Drummond? E agora Drummond? E agora Drummond? Sozinho ele roda na roda do mundo, atrás da utopia jogada no fundo. Não veio alegria, a justiça não veio, e o destino do povo parado no meio. José chama o povo, ninguém lhe responde, mas ele ainda marcha. Drummond para onde? Drummond para onde? E agora? Drummond para onde? Para onde? E agora Drummond para onde? Drummond para onde? E agora a próxima música é dedicada ao meu amigo Dudu Esteves, que partiu nessa terça. Axé, Dudu. Muita saudade, porra. Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Mas é bem, você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Mas é bem, você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Mas é bem, você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Mas é visto, você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Quem diz todo o tempo que o tempo é dinheiro, não tem passatempo nenhum tempo afora. Mas se ter bom tempo, tem que ter tempero. Não põe contratempo que o tempo piora. O tempo procura não ter tempo quente pra fechar o tempo, hoje o tempo demora. Os tempos mudaram, pois já foi o tempo. A temperatura dos tempos de outrora. Ninguém ganha tempo, que o tempo é momento do temperamento do tempo de agora. O tempo só quer que se dê tempo ao tempo, e tudo do tempo chega a tempo e hora. Das neves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Das neves você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Das neves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Das neves você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Das neves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Das neves você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Quem diz todo o tempo que o tempo é dinheiro, não tem passatempo nenhum tempo afora. Pra se ter bom tempo tem que ter tempero. Não põe contratempo que o tempo piora. Procura não ter tempo quente pra fechar o tempo, hoje o tempo demora. Os tempos mudaram, pois já foi-se o tempo da temperatura dos tempos de outrora. Ninguém ganha tempo, que o tempo é momento do temperamento do tempo de agora. O tempo só quer que se dê tempo ao tempo, que tudo do tempo chega, tempo e hora. Nas neves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Nas neves você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Nas neves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Nas neves você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Nas neves você tem muito. Quem pensa no tempo também perde tempo. Nas neves você tem. Mal se acende a luz, nasce o grão das ilusões nas mãos. Sonhador, a natureza põe maravilhosos dons e faz da vida dia de graça, e faz do tempo a cura da desgraça, faz da paixão essa magia, depois envolve o dia na escuridão. E a noite reduz a carvão as ilusões, e o dia alimentou nos corações cruéis, nos sentimentos bons, e faz da vida a lenha escassa, e faz do tempo apenas a fumaça, faz da paixão cinzas sombrias, depois inventa o dia por solução. Por isso é que o meu corpo e que o meu coração são urnas frias, não guardam nada não. Meus sonhos deixaram minhas mãos vazias. Meus sonhos deixaram minhas mãos vazias. A noite reduz a carvão as ilusões que o dia alimentou nos corações cruéis, sentimentos bons, e faz da vida a lenha escassa, e faz do tempo apenas a fumaça, faz da paixão cinzas sombrias, depois inventa o dia por solução. Por isso é que o meu corpo e que o meu coração são urnas frias, não guardam nada não. Meus sonhos deixaram minhas mãos vazias. Meus sonhos deixaram minhas mãos vazias. Meus sonhos deixaram minhas mãos vazias. Peguei meu violão pra falar do nosso amor, mas se é Deus quem dá o dom, a mulher concebe a dor. E assim voltei pra minha esquina, mas sem querer voltar, canto até seis da matina, que é pra poder não chorar. Mas não tem nada, eu vou ficando com a rapaziada, cantando samba e outro no meu violão. Poeta que é poeta, mora na jogada, um amor que vai, mais uma canção. Mas não tem nada, eu vou ficando com a rapaziada, cantando. tocando samba e outro no meu violão. Poeta que é poeta, mora na jogada. Um amor que vai, mais uma canção. Mas quem tira ainda vai pôr, pela lei da proporção. Quando Deus pede o penhor, a mulher pede o perdão. E assim deixei a minha esquina, mas sem querer deixar. Em rotina por rotina, vou levando devagar. Mas o meu nome vai ficando pela madrugada. Eu tenho um samba e outro pra cada emoção. Poeta que é poeta, não perde a parada. O que vem é festa pro meu coração. Mas não tem nada, eu vou ficando. Não é isso não. Poeta que é poeta, não perde a parada. O que vem é festa pro meu coração. Mas o meu nome vai ficando pela madrugada. Eu tenho um samba e outro pra cada emoção. Poeta que é poeta, não perde a parada. O que vem é festa pro meu coração. Mas quem tira ainda vai pôr, pela lei da proporção. Quando Deus pede o penhor, a mulher pede o perdão. E assim deixei a minha esquina, mas sem querer deixar. Em rotina por rotina, vou levando devagar. Mas o meu nome vai ficando pela madrugada. Eu tenho um samba e outro pra cada emoção. Poeta que é poeta, não perde a parada. O que vem em festa pro meu coração. Paulo César escreveu junto com ela essa maravilha, Bodas de Ouro. Viva Dona Ivone! Com samba eu casei, tanto tempo faz. Com ele eu vivi minha vida em paz. Com samba eu guardei só momentos corações não separam mais. O samba pra mim me caiu do céu. A ele eu jurei sempre ser fiel. E tudo que aprendi o samba me ensinou. Sempre foi o samba o meu grande amor. Samba eu já fiz, canto pra comemorar. E vou dizer mais, se eu pudesse voltar, casava outra vez com o samba. E sei que é um amor sem fim. A Deus quero agradecer o tempo que o samba me dá prazer. E se depender de mim, do samba e desse bem querer, a gente tão cedo não vai morrer. Com o samba eu casei, tanto tempo faz. Com ele eu vivi minha vida em paz. Com o samba eu guardei só momentos. Pra mim, me caiu

sanfona maravilhosa de Sivuca no Moqueca de Siri. Parceria dele com o PC Pinheiro, homenagem à velha guarda. Começamos o segundo quarto do Moqueca de Siri sobre a obra de Paulo César Pinheiro, com Elis Regina e Calbi Peixoto, Bolero de Satã, parceria de PC Pinheiro com Ginga, João Nogueira e agora Drummond, parceria dele com PC Pinheiro, Wilson das Neves, Partido do Tempo, parceria de PC Pinheiro com Wilson das Neves, maior baterista do Brasil, maior baterista de todos os tempos. Aí Paulo César Pinheiro, Mãos Vazias, a parceria dele com Eduardo Gudim. Emílio Santiago, de Esquina. Outra parceria de Paulo César Pinheiro com João Nogueira. Aí Dona Ivone Lara, parceria dela com PC Pinheiro, Bodas de Ouro, música que eles fizeram quando ela completou 50 anos de samba. Dona Ivone Lara, a primeira compositora de samba enredo da história. Mulher de Fibra, da Serrinha. Aí veio Tereza Cristina, Camila Costa e Nilce Carvalho, essas duas últimas do Sururu na Roda. Portela na Avenida. Outra parceria de Paulo César Pinheiro com Mauro Duarte. Bora abrir o terceiro quartinho com ela, a mineira guerreira, Clara Nunes, interpretando essa mesma música que estamos ouvindo, parceria de Sivuca com Paulo César Pinheiro, homenagem à velha guarda. Ainda tem Simone, Alcione, Célia Duncan, Papai de Belém, Rodney, ó. Siri com Moqueca, Moqueca de Siri, Siri de Moqueca e Moquecas de Siri. Viva Clara Nunes, viva Paulo César Pinheiro. Chorinho me traz muitas recordações quando o som dos regionais invadiu os salões e era sempre um clima de festas, se fazia serestas parando nos portões. Quando havia os balcões sob a luz da lua e a chama dos lampiões, a gás clareando os serões, sempre com gentis casais como os anfitriões. Uma gente tão honesta em casinhas modestas com seus caramanchões reunindo os chorões. Era uma flauta de prata a chorar serenatas modinhas, canções, pandeiro, um cavaquinho e dois violões, um bandolim bonito, um violão, sete cordas fazendo desenhos nos bordões. Clarinete suave e um trombone no grave arrastar corações. piano era o do tempo do Odeon. De vez em quando saca esse tenor e a abertura do fole mortal do acordeon. Mas já são pra nós meras evocações, tudo já ficou pra trás, passou nos carrilhões, quase ninguém se manifesta, pouca coisa hoje resta, lembrando os tempos bons dessas reuniões. Agora a homenagem de Paulo César Pinheiro, João Nogueira e Mauro Duarte, quando Clara Nunes parou, um ser de luz com Mariane de Castro. Xuxa, um beijo, meu querido. Um ser de luz nasceu numa cidade do interior e o menino Deus abençoou de manto branco. Ao se batizar, se transformou num sabiá, dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Sua voz então, ao se espalhar, corria chão, cruzava o mar. Verniz no que a gente já quis, quis demais.

Este é o Muqueca de Mim, que vai lá toda quinta, 7 às 9 da noite, direto do Bio Estúdio da Rádio Comunitária Campestre, 98.3 MHz FM. É, tô comendo mingau pela beira do prato, assim dizia mestre Massal. É, eu vou pro tio, quem me ensinou sabe. Sei, juiz. Como é que era? Mora em cima do sapato, né? Vou comendo mingau pela beira do prato, enquanto no meio ele esfria. Vai procurar o teu bloco, tá chegando trunfo, alô, bateria. Mora em cima do sapato, eu vou levando o corpo do jeito que posso. Tás me entendendo, compadre, se a onça morrer, o mato é nosso. Se alguém me bancar, eu sei me vestir. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa. Se alguém me bancar, eu sei me vestir. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa. Eu sei que nós estamos juntos, porém não estamos, meu bem, misturado. Quero que pegue fogo no mar. Vou comer peixe frito e tu peixe assado. Eu vou pro tubo de ensaio e que Deus me defenda das coisas modernas. Pois quem dorme, meu bem, de favor, não tem o direito de esticar as pernas. Se alguém me bancar, eu sei me vestir. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa. Se alguém me bancar, se alguém me bancar, eu sei me vestir, eu sei me vestir. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa. Nada de ti, não me venhas que tu desengoma e diz que eu não mudo. Eu nasci sem saber nada, também vou morrer sem aprender tudo. E se a morte é um descanso, meu bem, eu prefiro viver é cansado. Quero mais é que o mundo se acabe em barranco, que é para eu morrer escorado. Se alguém me bancar, eu sei me vestir. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa. Se alguém me bancar, eu sei me vestir. Eu sei me vestir. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa. Tudo bem, justamente legal, mas não tem pé, me dói, não me faças pedido. Tás vendo aí, tu não sabes com quem vais dançar no salão, tás perdido. Tu não me chamas pra festa, é só pra enterro, meu bem que me chamas. Corcunda saber como deita, pois quem é que dorme no canto da cama? Vambora ver! Se alguém me bancar, ai, meu coroa! É... Qual a satisfação pra estar esse samba contigo? O seu samba! Obrigado, obrigado, é. Eu que agradeço a você, ao Grupo Semente que me vestiu. Oh, hoje eu tô bonito. Ai. Muito bonito, muito bonito. É. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa, ia, ia. Só me falta é roupa. Uma das minhas mais importantes parcerias com o Sato de Xinguinha. E Márcia vai dar o recado. Jamais me entreguei à dor, chorei o meu choro primeiro, e eu chorei por inteiro pra não mais chorar, e o meu coração permaneceu sereno, expulsando o veneno pelo meu. Eu procurei me manter. perdoado na terra, sem ter que pedir perdão no céu. Eu não quis resolver, eu não quis recusar. Amor em ruína, uma força termina por nos dominar e depois proteger. Refletir, não, eu não quis recuar, não, eu não quis reprimir, não, eu não quis recear, porque contra o bem nada fiz. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri. Para Paulo César Pinheiro. Ouvimos Clara Nunes, homenagem à velha guarda. Parceria de PC Pinheiro com Sivuca. Mariene de Castro, Um Ser de Luz, homenagem póstuma de Paulo César Pinheiro, João Nogueira e Mauro Duarte para Clara Nunes, logo que ela morreu. Aí Paulo César Pinheiro com Eduardo Gudim, Notícias do Brasil, Olhos Sentimentais, de PC Pinheiro com Eduardo Gudim, Alcione, Poder da Criação, PC Pinheiro com João Nogueira, Simone com Zélia Duncan, Tô Voltando, Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós. Grupo Semente trouxe Mestre Marçal, outra homenagem póstuma de Paulo César Pinheiro, Mestre Trambique e Wilson das Neves. Márcia, Ingênuo, estreia do disco Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva, dois discos gravados ao vivo nos anos 70 na Angabaú. Paulo César Pinheiro, Márcia, Eduardo Gudinho, Wilson das Neves, Mestre Marçal, boa galera, muito bom esse documento da liberdade e da música brasileira. No fundo estamos ouvindo Ingênuo, a mesma música que a parceria de Paulo César Pinheiro com Pixinguinha. Este programa busca apresentar a musicalidade de Paulo César Pinheiro e, para falar da sua infância, ele mesmo fala. Vamos abrir a última parte do programa com o depoimento dele e depois uma capela de João Nogueira com Minha Missão. É, e tem muito mais gente boa, tem Bete Carvalho ainda. Martinália, de Ipanema, Leila Pinheiro, Moacir Luz, Samba do Trabalhador. Eita, tem até Fafá de Belém, pai. Muqueca de Siri, Rebelde desde 2006, Prêmio APCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. Quer trocar uma figurinha conosco? Redes sociais, arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e Q. Viu a pixinguinha? Muqueca de Siri, de Siri. O Mar do Posto 9. Ali, depois do Val da Pedra Preta, de quando meu avô pescava ainda, foi sempre o canto de praia mais linda, do mar mais sossegado do planeta. Pois em férias escolar, pra lá que eu ia. Parava a condução na encruzilhada e a pé a gente andava pra enseada, com o coração pulando de alegria. A estrada era de mato e de cascalho, as casas de sapê, bambu e barro. E era raro ver passar um carro cruzando o lavrador, que é o trabalho. Passando o campo, o mangue, o bambuzal e aquela curva de meia ladeira, ao se chegar na ponta da Arueira, já se avistava todo o litoral. A enseada mesmo, o centro do lugar, era um pedaço só, seu coração, que ia de aquém do pé de frutapão a um pouco adiante do grupo escolar. Vô Jango e vó Quinita era a família de quem morava ali, acho, a mais velha. Seus filhos eram Tide, Erasmo e Célia, Mercedes, Naura, Leia e Cecília. Dos 7 filhos, lá ficaram 3, dois deles meus padrinhos e Mercedes. Minha mãe e Leia ao Rio vieram cedo, e Tide e Naura estão em Angra dos Reis. Gostava de ficar na casa antiga, de quando meu avô teve a visão. Na frente tinha até caramanchão, e atrás o rancho, o mar e a brisa amiga. De um lado e um bom pedaço, o lodaçal, e do outro, um riachinho que corria. De lá do alto do morro ele descia, entrando o mar na ponta do peral. Ali é que era perigoso o mar. Ninguém mais mergulhou daquele lado, depois que Elírio morrera afogado, um primo meu que viera passear. A vida nesse tempo era assim: cedinho, tirar leite no curral. Depois, café de cana matinal com fruta-pão, inhame, angu e aipim. E após levar o gado para o pasto, era ir pros pés de fruta ou cavalgar. Ou mergulhar das pedras ou puxar com os pescadores as redes de arrasto. Às 4 da manhã, meu avô saía. E quando ele apontava no horizonte, entre tanta canoa, minha mãe que o conte, a dele minha avó sempre sabia. Ao meio-dia, o almoço sobre a mesa. Feijão, marisco e arroz, uma tainha, um bom caldo de peixe com farinha e miolo e água de coco à sobremesa. À tarde, meu avô ia afiar as redes e eu deitava na canoa. Adormecia ouvindo história boa, com vento bom e o som da água do mar. E antes um pouquinho do salpor, tomava um banho bom de cachoeira, com os pássaros roçando a cabeleira e a chuva em mim de pétalas de flor. De noite era a varanda e o lampião, depois de banho e janta. E meus avós, juntando os netos todos, todos nós, contavam casos de assombração. E lá foi que eu senti de madrugada, aos 13 anos, com a alma inquieta, a sensação de me sagrar poeta. Maior, eu nunca mais senti mais nada. Agora já acabou tudo que havia. Já tem asfalto e luz. Virou cidade. Esse lugar que eu vi é uma saudade. E a infância que eu vivi, uma poesia. Quando eu canto, é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo. Estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia. Canto para amenizar

que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Brasil, Brasil, tire as brechas do peito do meu lado. Que São Sebastião do Rio de Janeiro quero mais uma gota de pranto por causa de um amor fugaz. Nenhum só desencanto que tire de minha paz, que eu tanto custei, penei pra alcançar. Não quero não mais nenhuma saudade doendo em meu coração. Eu já não tenho idade pra mais uma ingratidão. Uma nova ilusão eu não vou suportar. Não quero alguém que me faça promessa nem jurar de amor também. Que já não me interessa aventurar com mais ninguém. Eu não quero razão para me magoar. Não quero enfim mais nenhuma paixão como a que me deixou assim. Eu prefiro estar só e fazer companhia a mim. Eu não vou me trair nem me fazer chorar. Não, não quero mais desilusão que é tão ruim. Necessito só gostar um pouco mais de mim. Por isso eu quero agora conversar mais comigo, que assim minha dor não chora. Me conheço demais e de mim não vou mais embora. Quero então para sempre ao meu lado ficar. Promessa nem jurar de amor também. Que já não me interessa aventurar com mais ninguém. Eu não quero razão para me magoar. Não quero enfim mais nenhuma paixão como a que me deixou assim. Eu prefiro estar só e fazer companhia a mim. Que eu não vou me trair nem me fazer chorar. Não, não quero mais desilusão que é tão ruim. Necessito só gostar um pouco mais de mim. Por isso eu quero agora conversar mais comigo, que assim minha dor não chora. Me conheço demais e de mim não vou mais embora. Quero então para sempre ao meu lado ficar. Quero então para sempre ao meu lado ficar. Quero então para sempre ao meu lado ficar. Digo Urso das Neves, segundo Emicida, o orixá que conhecemos em vida. E agora Martinália. De Paulo César Pinheiro e João Nogueira, Súplica. mundo, samba pra mim mesmo. Parceria de Wilson das Neves com o PC Piero. Fala, Martina. A dor sobe pras trevas. O nome a obra imortaliza. A morte tem espírito. A brisa traz a música. E na vida é sempre a luz mais forte. Ilumina a gente. Fechado em gaiola, nasceu no Brasil quilombo e quilombola. E todo dia negro fugia juntando a corriola. De estalo, de açoite, de ponta, de faca, zunido de bala, negro voltava pra gola no meio da senzala. E ao som do tambor primitivo, birimbau, maraca e viola, negro gritava abriala. Vai ter jogo de Angola, perna de brigar, camará, perna de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê, olê. Dança guerreira, corpo do negro é de mola. Na capoeira, negro embola e desembola. E a dança que era uma festa pro dono da terra. Virou a principal defesa do negro na guerra, pelo que se chamou libertação. E por toda força, coragem e rebeldia, louvado será todo dia que esse povo cantar e lembrar o jogo de Angola, da escravidão no Brasil. Pena de brigar, camará, pena de brigar, rodê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, rodê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê, olê. Pena de brigar, camará, pena de atacar, olê. Ferro de furar, camará, faca de cortar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê, olê. Pena de brigar, camará, pena de atacar, olê. Adinda. É, maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou, o que eu tenho foi Deus quem me deu. Diz. É, maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou, o que eu tenho foi Deus quem me deu. Mas é que eu vou lhes mostrar o que de melhor for meu. Quem quiser me escutar, escutou. Não quero glória, fama ou apogeu. Liga pra ele. Querem saber quem eu sou? Eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nagô. Não sou de brincadeira. Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti. Ninguém vai tombar a minha bandeira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti, e ninguém vai tombar a minha bandeira. Bole com samba que eu caio e balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo que deita e que rola e me embala e me embolo nos balangandãs. Bambeia de lá que eu bambeio nesse bamboleio que eu sou bambambam. Que o samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira até amanhã de manhã. Eu quero o chão. tantãs. Rebolo que deita e que rolo, me embalo e me embolo nos balangandãs. Bambeia de lá que eu bambeio nesse bamboleio, caçamba bambam. Que o samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de Ogum, conheção. Chegando ao final. Dom de passarinho, voz de coleirinho. Este moqueca seria muito especial, muito assim emocionante pra mim. Carinho, espero que pra vocês também. Os mistérios de um amor, com a obra de PC Pinheiro, de monstro da música brasileira, esse poeta. No quarto do programa ouvimos Paulo César Pinheiro, Infância, João Nogueira, Capela de Minha Missão, parceria dele com Paulo César Pinheiro, Leila Pinheiro, Moacir Luz, Samba do Trabalhador ao vivo do Clube Renascença, Saudades da Guanabara, parceria de Paulo César Pinheiro com Aldir Blanc, Moacir Luz, Beijo Moa. Dei Panemas, Banda de Ursos das Neves, lá de trás, Samba Pra Mim Mesmo, parceria dele com PC Pinheiro, Martinália, Súplica, Paulo César Pinheiro com João Nogueira, aí PC Pinheiro com Mauro Duarte, cantaram Jogo de Angola, Bete Carvalho, Maior é Deus, parceria de PC Pinheiro com Gudim, Eduardo Gudim, Cara Nunes, Guerreira. Homenagem pra ela, de PC Pinheiro com João Nogueira. E no fundo estamos ouvindo parceria dele com Edil Pacheco. Dom de Passarinho com Fafá de Belém. É mole? Valeu, galera. Eu sou o Sini. Volto na próxima quinta, ao vivo, 19h, direto do Bio Estúdio da Rádio Comunitária Campestre. Esse programa ficará disponível ad eterno pela internet no archive.org. Trocar uma figurinha conosco, arroba Muqueca Siri. Muqueca com U e QU. Eu sei muito bem como faz bem falar de amor. Axé, paz, sorte, prazer, orgasmos, beijos, abraços, afetos, saudações rubro-negras. Papá! Passarinho namorador foi quem me deu o dom do amor, eu poder namorar. Passarinho namorador, eu bem te vi, é o beija-flor, é o sanhar, seu sabiá. Passarinho namorador foi quem me deu o dom de amor, eu poder namorar. Yeah.